Enfermos, ressuscitou mortos, deu vista aos cegos, alimentou multidões, expulsou demônios, deu paz aos aflitos e aos oprimidos, deu libertação. Amou este mundo com amor verdadeiro. De tudo que fez pelo homem, prenderam ao mestre e todos disseram: ele tem que morrer. E ao Calvário subiu, levando a cruz, ungido de Deus, chamado Jesus. Ele não gemeu e nem reclamou, sentiu a agonia da morte, da dor. Depois sepultaram e poucos choraram a morte de Cristo, um filho de Deus. E ao terceiro dia o anjo desceu, removeu a pedra e vitorioso, meu Jesus reviveu, porque ele viveu.